canta por perto, eu brinco. Ai, que prazer isso me dá, quanta alegria isso me traz. Ai, que vontade de viver, quando você está comigo, bem perto de mim, eu sei que estou feliz. Quando você liberta o fogo que existe em você, me queimo inteiro nessa paixão. Quando você está por perto, eu sonho. Ai, que delírio isso me causa, quanto sorriso incontrolável. Ai, que calor no meu coração. Ai, ai, que calor no meu coração. Ai, ai, que calor no meu coração. Ai, ai, que calor no meu coração.